vocês, um Realcast. Estou amando loucamente uma lambisgoia. Sejam bem-vindos ao primeiro Realcast de 2017. A gente hoje vai falar de quem mesmo? O Bira que deu a ideia do... da pauta. É, coisas que a gente odeia, que a gente não gosta. A gente vai falar mal das coisas. Falar de... A gente vai falar mal da sociedade. Bom, falar mal do Brasil. Nossa, desgraçada. Falar mal de pessoas. O podcast pode ser mal do povo brasileiro. Então, eu sou o Thiago Amorim e ninguém merece gente. Eu sou o Birajara Júnior e odeio Família Feliz no shopping. Eu sou o Ian e eu odeio gente que tira foto em qualquer lugar, não importa o quão básico ou o quão sofisticado seja ele. Ah, eu sou o Igor Pontes e eu odeio demais gente que fica andando lentamente na avenida, bloqueando sua passagem quando você está atrasado e você quer andar rápido. Caso real. Eu sou a Inaê e eu odeio muito quem fica conversando na sala de cinema. Nossa. Também, isso também. Se você faz isso, você vai tomar no seu cu e desliga esse podcast agora. Você não tem mãe. O negócio é botar o pau pra fora e mijar neles, meu parceiro. Nossa, selvagem. Eu sou o Iago e eu não gosto. Eu não gosto de pequi, pronto. Ué? A gente vai falar mal de pessoas ou de frutas? Olha, mas só pra gente não. Depois que toma processo de vegano, não sabe o que foi. Olha, só pra não fazer um podcast falando mal de comida, pequi é uma merda mesmo, gente. Você gosta de pequi, você tem problema. Rapaz, a gente vai fazer isso aí. O que porra é isso, cara? Eu nem sei o que vocês estão falando. Pequi fede. Pequi fede. Os defensores de pequi falam que quem não gosta de pequi não tá preparado pra fazer oral. Ah, eu nunca tinha ouvido isso mesmo. Quem não gosta de carne não tá preparado pra viver. Pau no cu deles. Negócio que. Tangerina. É um cheiro muito, muito forte que te afasta da comida. E quem bota pequi no arroz, eu não vou falar que vai pro inferno porque minha mãe faz isso. Então tá perdoado. Ah, então quer dizer que a gente já vai cancelar aquele almoço na casa do Thiago, porque. Não, ela não faz mais. Ela fez isso assim, tipo, uma vez aí, deu treta lá porque ninguém comeu. Que vacilo. Se tivesse continuado com as passas, ó, tinha dado certo. Enfim, bora lá falar mal do povo. Anel cielo infinito. Iago, a gente tem que anunciar aqui que nosso canal finalmente saiu, caralho. Ah, é verdade, já temos dois vídeos, né? Ou três, sei lá. Não sei. Dois. Nem o canal o cara conhece, né? Nem o... Cara, é dono de 50% das ações do Real a Hora. É aquele, não sabe. É aquele momento que você para pra repensar em quem você chamou pra ser sócio. O Iago só conta o dinheiro, sabe qual é? Todos os 5 dólares que tem no AdSense ele fica contando todo dia. Todo um centavo que entra no blog ou no site. A gente não é mais blog, porra. Os vídeos estão bem legais, eu assisti. Vocês acham que eu não assisti, mas eu assisti sim. O primeiro é sobre o. Eu acho que eu já assisti. Mas caralho, muito bom. Ai, caralho. Umas portas e um cara. É o Garry's Mod, cara. É o Garry's Mod. Tá ligado quando tu bota o mouse em cima do vídeo e ele fica mostrando umas partes bem rapidinho? Ele viu aquilo ali do vídeo. A miniatura embaixo. Qual foi, Iago, qual foi o segundo? Lá, Jojo. Iago, qual foi o segundo vídeo? O segundo vídeo foi do The Witcher. Aê! Acertou porque só tem dois. Que sinceramente, esse The Witcher tá do cascalho. Principalmente a parte que ele mata aquele general. Então, galera, bora. Bora se inscrever no canal e compartilhar com seus amiguinhos. E a gente vai ter. Não vai ter só gameplays no canal, a gente vai falar de muitas coisas. Vai ter vídeo lá. De ensinando a cagar na casa da amiga. A gente vai ter vídeo de cuspindo no gato da gente, essas coisas que youtuber faz. Tudo qualquer youtuber da internet faz, entendeu? Pessoal, se lembra de deixar like, compartilhar o vídeo, ajuda muito no crescimento do canal. O like, eu dispenso o like, mas compartilhe. Pode xingar também, pode agora. Pode mandar o Ian tomar no cu também. Não, gente, não xingue. Não xingue que meu autoestima é baixo. Não, mas pode xingar o Ian, eu não tenho mais. Ah, eu xingo o Ian, em vez de xingar o cara que tá jogando, no caso sou eu, xingo o Ian, que o Ian ele aguenta. Xingo o editor. Ai, meu Deus. Então eu vou deixar aqui o link pra vocês se inscreverem, então bora lá. vamos falar mal do povo que sabe se comportar em público e tal. Vamos dizer assim, você vai pro cinema e o pessoal não sabe que não se deve ficar na porra da saída da escada rolante, caralho. E você quer sair pra comprar, sei lá, sua pipoca ou seu ingresso, mas o filho da puta para na saída da escada rolante e fica. Porra, é uma dificuldade de dar um passinho pra esquerda e ficar ali entre as duas escadas, que ali o povo passa, não tem problema nenhum. Qual a dificuldade de se encostar no primeiro canto de parede, cara? É o lugar mais seguro e confortável. É por isso que na maioria das escadas rolantes de metrô, assim, e alguns cinemas tem aquela crítica social foda, deixa a esquerda livre. Exato. Cara, eu ia demorou pra entender, mas tudo bem. Mas esse costume aí é... Aqui em Teresina a gente não tem, ninguém anda na... Eu já tive muito momento que eu tive que pedir licença, assim, aquela situação desconfortável. Porque a pessoa, tipo, era um casal, sempre é um casal. Foi um dia que eu tava, eu só ia comprar meu ingresso, vazar, porque é 15 minutos no shopping. E aí tinha que pegar fila e tal, senão eu teria que pagar o estacionamento. Aí, tipo, eu ia, vou correr as escadas aqui e vai dar tempo, já economizo tempo. Mas não, o pessoal fica parado lá, impedindo a passagem. Eu fico meio sem jeito de pedir licença. Tocando no assunto de escada rolante, vocês já viram gente tirando foto na escada rolante? Já. Nossa, isso é o fim do poço, velho. Já, na moral. No Natal, sempre tem no Natal, a escada rolante fica perto da porra da árvore de Natal, velho. Tira foto na árvore de Natal, tem gente que tira... O Papai Noel até beleza, o que a gente entende, que é o maluco que tá ali de cosplay de Papai Noel. É mais pra tirar foto da árvore, porra. É porque tem pessoal aqui do interior que chega aqui, aí a escada rolante realmente é um big deal pra eles. É. Pois é, aqui em Natal também. E caralho. Não tem uma forma de falar isso sem parecer elitista, tá ligado? Mas é engraçado. Cara, mas é verdade. Fazer o quê? Eu fico, tipo, quando eu vejo gente empinando moto, eu fico torcendo pra cair mesmo. Mas aí não é ser elitista, não. Quem manda grau tem mais. O babaca que é quem empina até moto. Até gente do interior que coisa. Gente que empina moto e bota cadrão, eu torço pela morte mesmo, eu falo mesmo. Mas o problema, tipo, não é nem o povo do interior fica impressionado com isso, não. O problema é que a tia de um amigo meu, que eu não vou citar o nome, porque ele vai que, né? Escuta isso daí. A pessoa tem dinheiro. Não esbanja porque ela é maior mão de vaca. Mas ela tira foto em tudo que é lugar. Qualquer lugar, não importa. Tem um vaso, ela vai tirar foto com o vaso. Caralho, eu mijando. Cara, eu mijando. Eu lembrei agora, tem uma galera que tira foto sempre que vai vai comprar uma roupa, aí vai lá no trocador. Nossa, e tira foto. Foto com roupa que não comprou. Foto com roupa que não comprou é derrota, gente. Pelo amor de Deus. Isso é muito triste. Isso é horrível, velho. Não façam isso, sério. Isso é o cu. Se você faz isso, sério, se enforca. Pega o cabide. O pior é quando a pessoa comete a gafe de não esconder a etiqueta. Nossa senhora, o cara não dá nem o trabalho de porque esconder. Porque depende do provador, a pessoa pode achar que é tipo um banheiro, tá ligado? Ou será um corredor, dependendo do ano. Ah, gente, mas outra coisa que tem muito a ver com isso é em loja de roupa. Não no provador, mas naqueles espelhos que tem no meio da sessão. Nossa, que junta grupinho pra tirar foto? Não, gente, não. Não é, grupinho de adolescente. Em shopping só serve pra duas coisas: pra fazer porra nenhuma, pra tomar um sorvete. Só isso. Rogério, o cena é chato pra caralho, por isso. Ah, cara, uma coisa que eu tava falando que eu odeio, velho, é gente que não sabe andar na rua. Cara. Sério, puta que pariu, isso me dá um ódio, velho. Mas isso me dá um ódio. É o pessoal que, tipo, em vez de ajudar as pessoas a, tipo, o trânsito a funcionar, elas, no caso, elas ajudam a ocorrer congestionamento, no caso, na calçada. Isso. Sim. Não, e aqui onde eu moro, assim, principalmente a parte de avenida principal, que é a avenida principal aqui, que é a Avenida Alberto Browne, ela é totalmente, tipo, lotada de tarde. Tipo, às 5 horas da tarde, tudo fica lotado igual um demônio. Mas aí, tipo, é foda, velho, porque você fica sem fazer nada, porque... Mil velhinhas que elas acham que elas têm que andar, tipo, nesse exato momento, na rua. E aí você fica, tipo, bem triste, porque você tem que ficar... Cara, tu falou de uma coisa que eu ia falar, cara, que era de velhos, pessoas velhas. Caralho, vocês são... Vocês são realmente... Eu odeio pessoas velhas. Eu odeio pessoas velhas. Tipo assim, porque elas vêm atrapalhando, tipo... Cara, e aí, pelo amor de Deus! Elas vêm atrapalhando a gente, tá ligado? Tipo, meu Deus do céu! Cara, várias situações aí em que elas podiam simplesmente estar em casa, sei lá. Eu já vi pelo dos teus ficarem velhos, bicho. Caralho. Eu morri sei lá, no... Meu Deus! Caralho! Na casa de repouso, velho. Que isso, bicho? Que horrível, velho. Caralho. Aqui é o. Oh, aqui mudou de um Hellcast pra falar de mal da sociedade e falar mal dos idosos, da ideia errada. Nossa, velho. Volta o que tava falando, Igor. Eu acho muito chato, velho. Eu acho muito escroto. Vou liberar o perfil do Iago, viu? Você tá andando na rua normalmente, aí tá aquelas três pessoas, geralmente realmente são velhos, ou então são pessoas, sei lá, desalmadas. Que em vez de elas andarem ou em fila indiana, ou tipo assim, quatro pessoas em centopeia, entendeu? Tipo, passarela do chão, cara. Passarela. Passarela. A minha vontade é de dar tackle e sair arrastando todo mundo, fazer Reinhardt, velho. Dar dash e roubando todo mundo. Que é um ódio, velho. Porque o que acontece? A rua aqui é muito movimentada, ainda mais esse horário. E, velho, às vezes eu tenho que ir no centro buscar alguma coisa. Eu não consigo andar na linha reta, rápido, porque não é tão grande a avenida. Eu demoro 5 minutos pra terminar de atravessar a avenida, porque tem 15 pessoas andando, passeando na cidade. Você não passeia numa avenida, caralho, você anda. Você corre, Lisão. Se você quer passear, vai pra porra da praça, sentar no caralho da praça, lá, ver a ponte. Olha, vai pra praça, saca, hein? Esse negócio de passarela, eu tenho um problema com adolescente mesmo, porque essas menininhas, elas fazem as correntes e aí, tipo, tudo não tem onde passar, ultrapassar, tá ligado? Quando é isso, gente, é o pessoal que não sabe que na passarela você se anda pela direita. Aí sempre tem um filho da puta que tá andando pela esquerda. Cara, sério isso? É a mesma noção de estrada, porra. De estrada, você tem que andar num lado, né? Você vai andar nos dois. Porra, eu ando no meio, mesmo, samba. Cara, tem um arrombado. Tu nem sai de casa, tu nem sabe o que é isso. Caralho, é, porra. Esse preconceito comigo não sai. Caralho, eu saio de casa. Ele anda no meio de casa, né? Ele anda no meio de casa. Na casa dele ele que faz as regras. Tem alguém que anda de busão aqui, além de mim? Eu não ando de busão, eu só ando de Uber, só mal. Pois é, babaca. Vai tomar no seu cu. Quem anda de ônibus sabe que é horrível, tipo, tem uma galera que não sabe também. Não te ajuda a se organizar no ônibus, tu entra no ônibus, tu vai descer, daqui a três paradas. Tu poderia simplesmente ir lá pro fundo. Mas não, tu fica, tipo, na frente. Aí, fica tua vez, tu começa a se movimentar. Velho. E tal. Começa a... É que tem que passar por aqui, tem gente que tá na tua frente. Aí, isso é complicado. Isso é foda, porque tu vai acabar passando pelas pessoas e vai meio que atrapalhar alguma coisa no ônibus. As pessoas poderiam se organizar de uma forma que fosse de acordo com o local que elas fossem descer ou algo do tipo, entendeu? E não só isso. Outra coisa também que eu tenho pra reclamar dos homens, tipo, as pessoas que não ajudam, tipo, a pessoas que têm necessidade de carregar alguma coisa, por exemplo. Tipo, eu entrei no ônibus, eu tô carregando uma caixa que eu não posso colocar no chão, sei lá, algo assim. E ninguém te oferece pra segurar também, tá ligado? Sabe por que ninguém te ajuda, Iago? Porque não, eles mas são... eu tô falando de mim, tô falando porque, de pessoas. Porque eles são velhos e eles te odeiam já. A vingança. Porque a vingança, eu odeio você também, você odeia eles te odeiam. Pois é. Não, mas os velhos, até que no ônibus eu não importo. Ah, tá. Nossa. No ônibus? Mas só de ônibus? Sabe aonde gosta de velho? Sabe aonde eu não gosto de velho? Eu imagino os avós do Iago ouvindo isso. Eu odeio velho na fila de supermercado, porque, tipo, eles vão pagar, às vezes, sei lá, no cartão. Aí tá lá, o velho caralho. Esquece a senha. Aí ele pega a bolsa gente. Dele, né, ou a carteira dele, aí começa a mexer lá e passar a senha no papelzinho da senha. Aí, tipo, do tempo que ele demora pra isso tudo aí, tipo, sei lá, eu tô comprando a coca já esquentou, tá ligado? cara, eu tenho raiva disso no banco. Você tá aqui, Banco do Brasil. É, mas aí velho no começo do mês. Tem caixas exclusivas pra idosos. Você acha que eles se importam com isso, pô? Eles vão no que tá vazio, cara. Quando não é no Banco do Brasil, não é aquele banco 24 horas, sabe qual é? Alguém tem alguma coisa pra reclamar que não seja de idoso, gente? Eu tenho. Adolescente. Eu reclamo de adolescentes retardados. Um abraço. Você. Eu sou adolescente autista, cala a boca. Eu tô achando que é autista. Opa! O que é adolescente retardado? Migas suas loucas, é porque parece que vocês não sabem o que é adolescente retardado. Berro. Quem é Eiga? Acabei de definir um adolescente retardado. Gente que fala berro. Eu já acho escroto gente que fala berro na internet e gente que fala berro na vida real. É realmente. É muito triste. Graças a Deus eu nunca fui de cara com alguém que fala berro na vida real. Eu peguei uma menina que fala berro na vida real. Estudei com um cara que falava berro. Você pegou no sentido de. Sentido bíblico. Ah, amém. Exatamente nesse sentido que você tá pensando. Foi isso mesmo. Pô, foi um inferno então, cara. Cara, não, até que ela é gente boa, mas vira e mexe, ela vira e fala, berro. Eu fico tipo, não faz isso, não. É. Rogério, o Senna é chato pra caralho, por isso. O que, é que vocês acham de gente que tira foto de comida? Depende, como assim? Você tá falando das fotos que eu tiro, filha da puta? Que eu te conheço, não vou cair nessa bait? Não, eu nunca vi tu postando foto de comida, velho. A única pessoa que eu vi postando foto de comida foi o Thiago. Mas Thiago, é, agora na Jesus e uma lasanha, que parece mais uma macarronada. O Igor veio postando foto no Twitter. Então, eu falei uma parada, eu acho que eu nunca tirei foto de uma lasanha na vida. Caralho, aquilo ali que tu comeu na época da estreia da quarta temporada de Game of Thrones. Era macarronada, Era uma macarronada? Pô, pensava que era uma lasanha. É porque tinha queijo, é porque tinha queijo por cima. Comidas feias, ó. Comidas feias. Então, a gente botou presunto, queijo, milho verde e um bocado de coisa. Pô, viado, vai tomar no cu que eu tô ficando com fome, velho. Guaraná Jesus, ele bebeu com Guaraná Jesus, velho. Pô, tipo, eu sou a favor de gente que tira foto de comida igual o Thiago. Porque, tipo, no Instagram dele ele tirou foto de um churros. Mano, churros parece piroca. Ah, meu Deus, eu sou o único! Mas peraí, você é a favor porque o churros parece uma piroca? Acho que sim. Ah, talvez. Aquele churros gozou do meu tênis tá impregnado até hoje. Porra. Fala aí, churros, porra. E até hoje eu nunca comi churros. Caralho, como assim? Aquela foi a primeira vez. Eu comi caralho, como assim também? Pois é, cara. Eu tinha... Vocês nunca foram em festa infantil, festa de criança? Não, eu comia brigadeiro. No meu tempo não tinha isso, não, Ian. Nosso tempo não tinha isso, não, Ian. Claro, velho. Festa de criança nessa época tinha aquela bala de coco muito louca. A gente é do interior, Ian. A gente era criança no interior. Você acha que chegou churro no interior? Mas vocês nunca foram pra uma casa, uma festinha de aniversário de primo, parente? Eu nunca tinha churros, essas porra, cara. Não, não tinha, porra. Tô falando esses dias. Mano, não tenho primo novo, caralho. Só tem uma primo de idade que vai só pra beber. Eu sou um dos primos mais novos, cara. Como você queria que eu desse primo novo? Nem família eu tenho. Por isso que eu tô... mais diferente do Thiago tem amigo. Ô, louco. Não, mentira. É nada. Pensado. É, mas tipo, o Thiago e o Iago são o oposto um do outro. É porque eu sou branco e ele é negro? Gordo, até magro. Ele é o hétero. O outro sai com um amigo só, o outro posta foto com um grupo inteiro. Ele é hétero, eu sou viado. Olha, eu já saí pra festa junto com o Iago. E aí, como é que foi essa porra? Eu me dei bem. Cara, uma coisa que... mais baixa, eu fiquei com medo. Mais ou menos, né, Thiago? Foi... Mas rendeu os contatos, Thiago. Eita. O cara foi por dia de traveco, maluco. Foi chat de montão. Quem dera. Mas a gente levou o DR pra esse povo. Ai, meu Deus. Eu tenho certeza que a pessoa daquela festa lá, se ele estivesse aqui no Hellcast, ia querer falar. Pessoas que acordam a gente, né, 6 horas da manhã, cantando alto no karaokê. Que eu e o Iago. Amanhã é cena a gente cantando o KLB no karaokê. KLB, porra. Caralho. Cantando KLB e Linkin Park. Eita, caralho, aquele dia. Não tem vídeo disso? Não. Não, mas pode repetir, Thiago. O que? Repetir não é pro canal. Cara, um quando tiver festa de novo, você me chama que a gente repete e filma. Rogério, o Senna é chato pra caralho, por isso. O Thiago aqui que vive no limite da vida na lambreta dele, e às vezes no carro vai. O que vocês têm alguma coisa sobre pessoas, algum ódio assim no trânsito? Eu odeio pessoas que freiam bruscamente, aí eu tenho que frear bruscamente e acabei metendo a minha moto na traseira do carro e quebrando o negócio do carro. Não, eu odeio... Então, se eu dei um motorista que vai rápido demais e freia Pois é. Em cima da parada. Aconteceu, aconteceu comigo isso aí, tipo, há uns 5 anos. Aí, tipo, o cara freou bruscamente, eu tive que frear bruscamente também. Aí eu quebrei o negócio. Minha moto ficou inteira, tal, mas ela morreu na hora. Aí eu dei aquela cagaça. Aí eu já tava botando ela pra ligar, aí o cara desceu do carro e falou, ó, isso aqui custa caro, não sei o quê. Ah, então, bora ali. É, minha casa fica aqui perto, você vai me seguindo, que a gente vai combinar aqui. Ou a gente vai acenar os seguros aqui. No primeiro farol fechado, eu acelerei e nunca mais. Ai, caralho. Caralho, imagina a perseguição disso, velho. A moto dele, aquela de entregador de pizza. E dela mesmo, as lambretas também. Aquelas lambretas. Eu, como pedestre, eu odeio quando eu tô atravessando na faixa de pedestre. E tem uns motoqueiro filho da puta que fica acelerando. Eles não ficam tipo, querendo, doido pra sair, né? Tipo, esperando só chegar o sinal vermelho. Aí tipo, eu tô atravessando isso, acelerando e fico tipo, avançando aos poucos. E eu fico achando que eles vão me atropelar, tá ligado? Pois é. Ah, eu dei um filho da puta que parece que não vai parar. Aí você pisa o pé na faixa, né? O cara tá vindo longe. Você tá começando a andar. Aí o cara não reduz. Aí você para porque não sabe se o filho da puta vai respeitar ou vai passar por cima de você. Gente, eu tava indo pra rodoviária uma vez, tipo, que pediu o André Lucas, que escreve sobre animes pra gente do site. Ah, ele. André, a tua opinião também é uma bosta. Sim. Caralho, que vacilo. Ah, ele tava indo comigo na rodoviária, só que ele nunca tinha ido por aquele caminho e tava meio escuro. Eu falei, André, tem uma faixa ali na frente. Aí, tipo, tava passando os estudantes assim, ele tava me desconfiado, fazendo aquela mãozinha, pedindo pra parar. Aí o André começou a acelerar, cara. Eu falei, André, tu vai matar ele! Que isso, gente? Caralho, quase que a gente mata aqueles alunos. Caralho, muito bom. Depois desse dia, o André nunca mais quis me levar na rodoviária. Eu já dei um vacilo desse uma vez também, que eu não percebi que o cara tava entrando na faixa, que eu tava desligado mesmo. Depois tava no IF. E a moto não passou emprestado, pra ir em casa buscar um documento. Quando eu passei em frente ao mercado, pisei na faixa, o cara pisou junto também. O cara começou a gritar, eita, foi mal, cara, foi mal. Desde então eu parei de andar de moto. Vocês admitem o erro no trânsito? Eu admito. Eu admito. Tá, tem que admitir, velho. Não sei, eu não dirijo. Tudo bem que eu dirijo. As únicas vezes que eu dirijo é quando eu vou pro interior e cortar o cabelo, somente. Ah, tu corta o cabelo no interior por quê, bicho? Porque uma peixeira. Porque é 10 reais. Porque é 4 vezes mais barato lá. Mas o quão longe você vai pra poder cortar o cabelo? 200 quilômetros, 270 quilômetros. Caralho, vai tomar no cu, Bira. O Bira fica um bicho até chegar as férias. Mas eu vou de graça que eu vou com meu pai. Não existe, tá cara, louco, não existe carona grátis. É, pois é, ele que paga, eu não. Tu passa o quê? 5 meses com o cabelo grande? 3. Ah, 3 é aceitável. Eu fazia que nem o Bira antigamente. Só que. Cortei agora no Natal, eu vou cortar só talvez no carnaval e aí lá. Olha o Bira aí te preparando pro carnaval. Rogério, o Senna é chato pra caralho, por isso. Ou vamos falar uma coisa que eu pelo menos, eu pessoalmente detesto. Você puxou outra coisa. Mas não é o carnaval. Eu não detesto carnaval em si. Eu acho carnaval ok. O meu problema é os babacas do carnaval. Vocês sabem realmente que são os babacas. É aquela galera... Tem vários velhos, né, filho? De certo. Sim. Mas o que eu digo é aquela galera que assim, acha que o carnaval é o momento dele chocar a sociedade da onde ele vive, entendeu? É engraçado que hoje em dia estão fazendo isso desconstruindo conceitos, né? Ah, mas isso aí é outra coisa, né, bebê? Tô querendo dizer, tipo assim, o otário, o topzera que bebe pra caralho e arruma briga, é Nossa. Desse cara que eu tô falando, entendeu? Ah, tá. É o do topster que chega assim e fala, porra aí, na moral... Essa vodka de 5 conto que eu comprei tá muito boa. Aí, filha da puta, você tá olhando pra minha mulher? Não, cara, desculpa, eu tô passando aqui. Aí, vai tomar no cu, vou meter na porrada, não sei o quê. Aí, apanha, aí sangra, aí mija no chão. Olha, aí briga com a namorada. Gente que mija na rua no carnaval também é foda, bicho. Caralho, tudo morrer, velho. As ruas da minha cidade ficam um inferno, mano, quando passa o carnaval. Quem mija no carnaval, quem mija na rua, assim, tipo assim... É uma coisa você ir num local afastado da onde tá a confusão, porque não tem banheiro. Fazer o xixi ali no matinho. Mas no meio da rua, não, filha da puta. No mato é aceitável, no meio da rua, não. Porra, abaixar as calças no meio da rua, eu vou meter um bicho. Porra, vai tomar no seu cu, velho. Porra, você é animal, você é bicho agora, seu retardado do caralho. Porra, seja racional, caralho. Paga, sei lá, 10 centavos pra ir no banheiro da tia, mas não mija na rua, velho. Ah, outro tipo de babaca em carnaval. Deixa eu só falar um negócio. Se, o Thiago, para fazer o seu cara. Se o cara fosse inteligente, ele não iria pro carnaval. Ah, cara, eu, pelo menos o carnaval daqui eu gosto. É porque pra ir pra vocês é foda, né, velho? É uma muvuca do caralho, literalmente. Aqui é mais pra minha época. Cara, aqui no Natal. Eu odeio o carnaval do momento que eu carnaval do Natal. O carnaval do Natal. Como é que é? Você odeia o carnaval por quê? Eu odeio o carnaval até o momento que eu começo a me sujar, me divertir. Então, é isso que eu queria falar. É, exatamente. Eu falo também do pessoal que joga cerveja pra cima, tá ligado? Que aí tu não fica só sujo de confete, que é da época que Pinha era criança. Também tu fica sujo de essas coisas que fica impregnada. É carnaval. Oh, carnaval. Ainda sobre mijo. Ainda sobre mijo. Lá na cidade onde eu moro, normalmente, onde meus pais moram, né? Às vezes eu vou lá passar o carnaval lá. Quando tá. Normalmente chove, né? No carnaval. Aí, tipo, sim, é tem sempre um momento que o chão tá todo molhado, tu não sabe se ali é só água, se tem cerveja. O chão tá preto, você olha pro chão, aí, tipo, água negra. Tu se depara com as poças que tu não sabe do que é aqui ali. Aí é foda. É foda quando tu pisa nisso, aí tu. Tem vezes tu pede até pra ser mijo. Às vezes, né? Porra, não, às vezes você tá. Quem uma tá bêbado coisa sempre que pisa essas porra. É. Uma coisa que as pessoas têm que saber, inclusive, se você, jovem incauto, vai curtir o carnaval esse ano, não saia de chinelo, pelo amor de Deus. Sai com aquelas botas de frigorífico. Ah, sai de carnaval, coturno. Sai de chinelo. Mete um tênis preto no teu pé, velho. É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Primeiro que o chinelo você vai perder. Certeza. Vai lançar pra casa sem chinelo. Junto com a dignidade. É, tem a dignidade também. E outra, você vai pegar uma micose, um monte de água, mijo e tristeza que vai ter no teu pé? AIDS líquida. Que é, que você vai chegar em casa parecendo um bicho com guelra no pé. Bicho, eu já vi nego de 40 anos, que tem aqui na minha rua tinha umas festinhas de carnaval pro povo. Continua aí, depois eu vou falar uma coisa que eu odeio. Ah, tem as festinhas de churrasco, e o povo aqui da vizinhança se junta, fica comendo, bebendo. Eu já vi nego de 40 anos vindo pra carnaval, brincar carnaval, beber, encher a cara, comer churrasco, de Crocs, velho. Nossa, mano. Não tem 40 anos nos couro, o cara usando Crocs. Rogério, você não é chato pra caralho, por isso. Agora eu vou falar de uma coisa que eu odeio, é solteiro de seus 40, 45 anos na balada, achando que está sendo a sensação da pista. É o tiozão, né? Fiquei bêbado. Tirei a camisa. A mulher não tá te olhando, velho. A mulher, ela tá te olhando. Pena, ela tá te olhando assim, caralho, ele tem a idade do meu pai. O que o cara tá fazendo aqui na balada? Tio, você quer ir pra casa? Tipo, ela não tá te olhando porque ela quer te beijar, cara. Ela tá te olhando por pena. É por tristeza, velho. Sai dessa balada, instala um Tinder, pelo menos é menos humilhante. Para de gastar 50 conto num combo todo dia na balada, achando que a mulher vai te pegar, que ela não vai, cara. Ela só vai roubar a tua voz, que você vai ficar com cara de otário olhando pra ela. Só isso vai acontecer. Desiste, velho. Instala o Rapper, instala o Badu. Qualquer outra coisa, filho. Mas sai da balada, seu retardado, filho da puta. Ah, mas ele pode ir pra balada pra curtir, porra. Não, esses caras com 40, 50 anos, eles vão pra pegar mulher. Caralho. Não, porque eles são xizão, recém-divorciado, entendeu? A mulher morreu, né? Eu vou pra pegar a mulher. Eu vou pra pegar a mulher. Hoje eu vou zoar. E você não vai, cara. Vai dar 2 horas da manhã, você vai estar com sono, você vai querer ir embora, cara. Você não vai nem conseguir comer mulher porque você vai broxar, cara. Para com isso, sai dessa vida. Vai procurar normalidade, cara. Boa, mas tira a sua idade. É, porra, vai cantar a professora dos seus filhos, velho, na da balada. Pessoas que espero o corpo da mulher esquentar, pessoas, esfriar. Pessoas que usam Tinder. Não, não precisa nem ser mulher viúva, não, cara. Às vezes divorciou, entendeu? É um divórcio recente. Aí vai comemorar uma baladinha top. Aí ele quer provar que ele quer zoar. Aí ele vai e faz o quê? Pega aquela camisa social aberta, assim, o botão, sabe? Mostrando o peito recém... Recém-depilado. Isso quando cordãozinho de prata, porque ele acha que isso é coisa topper. Top, top. Um combo de vodka com energético. Esse é o kit que usou o choro da balada. Um filho da puta não sabe que energético se mistura com bebida alcoólica e ainda faz... E geralmente ele vai ter uma menina de uns 20 e poucos anos bebendo a vodka dele igual a água e ele nunca vai pegar essa garota. Mas ele acredita que ele vai pegar essa garota. Esse é o kit do tiozão da balada, que é uma coisa que eu mais desprezo na humanidade. Kit autoestima da porra. O meu tio tava nessa vida. Eu sentei com ele e falei, cara... Pai. Não tá legal. Caralho. Que eu tava na festa aqui, na Mais Um, que era uma boate que tinha aqui. Tava ele lá, com o combuzão dele. E aí, Igor, eu me escondi. Aí ele virou pra mim, ele me chamou, ele, pô, aí, ó. Aquela menininha ali tá me olhando. Só que sabe quando a menina tá olhando, tipo, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Aquele lá é desprezo, canto assim de pô, vai lá chegar nela. Eu falei, pô, vai lá. Aí na hora que ele foi, né? Copozinho de vodka na mão, energéticozinho na outra, aquela dançadinha. Quando ele chegou perto, a menina fez uma cara de nojo. Mas sabe, sujo, tipo, que ela vai se limpar com esfoliante quando chegar em casa. Cara, é engraçado que ele com um copo de energético na mão e um copo de uísque na outra, né? É, exatamente e, isso. E dancinha. Dancinha. Aquela que não sabe dançar ainda. Aquela camisinha aberta, assim, que meio que mostra as tetinhas do lado, sabe? Com aquele biqueiro. Ah, tô arrasando, tô usando demais. Cara, literalmente o tiozão tá indo pro churrasco, não tá indo pra balada. Velho, não tá indo pra balada. Não, nunca. O tiozão nunca tá preparado pra balada. Ele sempre tá preparado pra qualquer outra coisa. Pra formatura das filhas dele, pro churrasco. Nunca pra balada. Se você é um tiozão, você tem 40, 45 anos, e se separou, sua mulher morreu, sei lá, alguma coisa assim, você nunca arranjou uma mulher, não vai pra balada, velho. Baixa o Tinder, é sério, de coração. E se você, ouvinte, tem algum tio, algum conhecido que tá nessa vida, bota agora ele pra ouvir. Ajuda ele. Ajuda bota ele pra ouvir agora esse podcast, olha só. Instala o Tinder, sai dessa vida, você tá ridículo. A garota te olha, ela não olha pra você querendo te pegar. Ela tá olhando rindo. O máximo se uma garota quiser ficar com você, se quiser ficar com você, porque ela tem algum problema de daddy issues e você não deve ficar com ela. Ela gosta deve de encorajar ela a procurar um psicólogo. Ela gosta de um sugar daddy. E se você pegar ela, você só vai gastar o seu dinheiro com ela, porque ela não quer nada com você, ela só quer o seu dinheiro. Quando você vai ver, você vai estar com 50 anos falido, essa menina vai ter fugido da sua vida e você vai estar... Fugiu na primeira noite, filho. Olha, mas eu vou dizer que não precisa nem ser tiozão, cara. Gente que tira camisa na balada é coisa mais... Nossa, já destoa o meu ódio. Isso aí também, já destoa o meu ódio. É o cara, passei 2 anos aqui no treinamento intensivo na academia, agora eu posso ir pra balada tirar a camisa. Já chega, caralho, já chega na balada... Eu tenho um ódio, filha da puta, que eu quase caí na porrada com retardado de camiseta e calça jeans na balada. O cara... O cara já chega na balada com aquelas camisas que tu sabe que ele vai tirar, tá ligado? Aquela regata. Aham. Uhum. Tipo, velho, quando eu vejo o cara com a regata, tipo, aquela regatinhazinha coladinha no corpo, que calçadinha... A regata que mostra o mamilo. Meu punho fecha. Sabe quando seu punho fecha, tipo... A regata do... Qual é o nome do lado do maluco? Do Vin Diesel. Do Vin Diesel, exatamente. Aquela regatinha branca ou preta, então... Tem umas tirinhas assim de contorno. Isso quando não é a regata do Van Damme, que é pior ainda. Essa é a que mostra o mamilo. A do Van Damme mostra o mamilo. Velho, quando eu olho aquilo, velho, eu já quase arrumei briga com um cara desse. Eu quase caí na porrada com um cara desse, porque eu fiquei com ódio do cara. E ele esbarrou em mim sem querer, aí que eu arrumei briga. Mas não deu nada, não. Dei 2 socão, o cara meio que foi pra trás, aí os amigos dele tiraram ele. O que me impressiona é os amigos não terem facilmente desistir, né? Mas beleza. A última vez... Ah, velho, ele era o único fortinho. A última vez que eu fui embalada, cara, eu já cheguei caçando lugar pra sentar. É foda, né? A gente começa a ficar desgraçado pra balada, né, cara? É difícil pra gente. Eu ainda não cheguei nesse ponto da vida, mas um dia vai. É porque eu já fui tanta festa dos 13 dos 13 aos 19, rapaz. Dos 13? Dos 13? É porque eu conto. Faca, 13, não tem nem mesmo que eu vendo, né? Minha Facebook. Minha vida social começou no primeiro porre, foi aos 13 anos. Então... Caralho, Thiago, a gente com a faca não tem lei mesmo nessa cidade, né? E dos 13 aos 19 eu já conheci todo tipo de coisa. E já? Ok. Prefiro jogos e baladas ninjas. Tem um podcast de Pokémon que o Thiago disse que já foi no... Na primeira vez que ele foi num... Meu nome, pô? Num puteiro. Ah, normal, gente. Ele com nojo das paredes. De uma pessoa, né? Que isso, velho. Foi na época da Copa. E a primeira vez, não foi nem quando eu era jovem. Já foi na época da Copa do Mundo do Brasil. Eu tava com medo de pegar qualquer tipo de infecção lá naquelas paredes. Eu tava, tipo, tava deslocado no lugar natural. Caralho, a palavra tava tentando flutuar, tá ligado? Já tava com aquela roupa do Mr. White do Breaking Bad, quando ele vai fazer anfetamina. Sentado no sofá. Não, o pior que foi naquele dia, faltou luz, e aí eu fiquei com mais cagaço ainda. Caralho. Vai ter currado. Porque assim que falta luz, alguma coisa quebra, e pá, fudeu, o cara quebrou a garrafa, aí sai matando. Vai me dar uma... Vai tirar um pedaço da garganta. Balada, quando dá 2 horas da manhã, esse podcast vai acabar virando muita coisa de balada, né? Que triste. Queimando o cenário. A gente tá reclamando da balada, né, cara? Não, porque depois a gente vai chegar na parte da sociedade em si. Velho, quando o chão começa a grudar na balada, é a hora que você tem que ir embora. Desiste. Vai embora. Se você não pegou alguém, vai embora. Vai no poder. Não, pô. Esse é o momento que eu pego mulher. Uma mulher que vai pegar não vai estar legal. A menina não vai estar bem. A menina nem não vai estar bem. Nem eu vou estar bem. Errado. Exatamente por isso, eu também não vou estar bem. Isso é errado. Você não isso tava é mais errado. Diferenciando nada. Olha, não é errado. Última, não é a errado. A última vez que eu fiz isso, eu acordei numa república que eu não sabia nem quem era garoto, nem onde era república. Olha, jovens ouvintes, se você. É a minha meta de vida, tomar um se você corpo. Se você tá na balada, você tá loucaço e tá longe de ir embora e o chão começa a ficar grudento e as mulheres começam a ficar bonitas, esse é o momento. É o momento que esse você... é o momento de você brilhar. Esse é o momento de você rolar o D20 do seu cara. Você já você tá... vai tirar 20 de qualquer forma. Você já tá na 20ª cerveja ou no 10º copo de vodka, tá ligado? Aí, tipo, tu sente mais leve, mais solto. Tu nem sente mais o chão grudento. Tu sente que tá todo mundo feliz e bonito. É, tá aí. Cara, tá em outra vida agora. Confia no seu potencial e vai. Confia. Faz aquela dancinha, chega na menina. Se você tiver bebendo também, pronto, aqui, combinou, velho. Vocês dois. É, velho, tipo, velho, acabou. Você chega, se encosta, você não vai logo agarrar a garota, porque isso é errado, sempre bom lembrar. Mas você já chega no charme malemolente, chamando oi. Oi, sumida. Você quer beber? Você quer um gole? Você quer um gole? Aí você sensualmente bota seu copo perto do rosto dela, assim, sabe? Caralho, como é que... Não, descreve aí, direito. Você bota sensualmente o copo no rosto da pessoa. Não, você não vai botar no... Mas assim, você vai chegar, tipo assim, com um copo, assim, perto, assim, da boca dela. Ou você quer uma bebida? Aí se a menina beber, filho... Não, você chega no ouvido dela e fala assim... Ô, você tem derby azul? Se ela virar e falar pra você... Eu só tenho derby prata... Acabou, desiste. Desiste. Aí você vai falar... Aí ela fala... Não, derby azul. Aí eu também não fumo. Então a gente combina. É. Ou então você chega pra falar... Ei, você tem crack? Que porra é essa? Cara, não, pô, eu não tenho, eu não uso drogas. Pô, que bom, também fiz pro mas em alguns lugares que eu andei, nos últimos rolês que eu dei, se tu chegasse falando, perguntando se a menina curtia um chá, curtia um... dar um tapa na pantera, as meninas caíram. Tapa na pantera. Né? O Iago. Você andava no YouTube em 2005. O Iago ultimamente só tá andando com... O Iago ultimamente só tá andando com Dora Meiro e maconheiro. Bicho, tu não anda com esse tipo de gente, não? Que mais tarde a gente fica famoso, aí... Olha, já! Você vai morrer antes do matar. Olha, se algum dia a gente ficar conhecido, eu deixo claro, eu nunca gostei de maconheiro, mas eu tolero. Mas eu não gosto, mas fica claro, eu não gosto. Eu não gosto de Iago. Rogério, você não é chato pra caralho, por isso. Tem uma coisa que eu odeio, é o maconheiro vagabundo, velho. Não o usuário de maconha, a pessoa que contribui pra sociedade. Porra. E utiliza-se dos entorpecentes. Eu tô falando do maconheiro safado, que usa o dinheiro da mãe, que a mãe poderia estar comprando biscoito pro irmão. Tô de drogado. Não, é a mãe... Não, às vezes nem é um maconheiro playboy, porque ele tá gastando dinheiro do pai dele. Tipo, eu tô falando de maconheiro vagabundo, que não faz porra nenhuma, e gasta o dinheiro que a mãe poderia estar comprando caderno pro irmão estudar. Caralho. Maconha, entendeu? Cagueando. Ah, esse cara, eu quero dar um soco na cara dele de quebrar todos os dentes e fazer ele engolir os dentes um por um. Eu também odeio o Playboy. Playboy, se você tá ouvindo aqui a gente. Playboy é uma bosta. Se você é Playboy e tá ouvindo Playboy a gente, eu odeio você. É, enfia o headset no cu se você for Playboy e tá ouvindo a gente. Mas se você também quiser fazer alguma doação pra gente, ó. A gente... Nosso Patreon já vai estar liberado pra você. Contribui pro nosso Patreon e depois enfia o fone no cu. Dependendo do quão caro você pagar a gente manda o Thiago pra ele mesmo enfiar o microfone no seu cu. Caralho, se o cara contribuir o dinheiro do headset no Patreon, eu deixo ele enfiar no meu cu, então. Ai, caralho. É, eu quero fazer uma reclamação aqui também. Fala aí. Gente que fala que um real a hora só posta coisa de queijo. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Meninas bonitas. Não é um grupo de RPG isso aqui? É um grupo. Eu odeio pessoas que fazem essa pergunta. Eu odeio pessoas que acham que a gente tem um tema específico. É. Eu odeio pessoas que não entenderam que um real a hora é sobre Lan House, o nome escolhido. Eu ainda digo mais, era sobre locadora. Variedade. Era sobre locadora de videogame, que a gente é mais antigo ainda que Lan House. Aí desvirtuou o caminho, né? Desvirtuou o caminho. O nome um real a hora é mais porque é uma parada tipo 99 vidas, porque a gente fala de coisa nerd. Mas a gente quis trazer a nostalgia de volta. Pra vocês terem uma noção, o Ian tá com a gente há mais de um ano. Quando ele entrou no blog... Já faz 2 anos, pô. Ele entrou... Não, mas tu começou, de fato, a fazer as coisas, assim, há pouco mais de um ano. Ah, eu tô como Ranger Verde desde a... O Ian chegou quando eu fazia post tipo 10 animais fofinhos que você não pode deixar de ver. Ele fazia post, eu lembro dessa época. Do vídeo do cavalo, tá ligado? Eu lembro desse cavalo foda. Ele fazia post de curiosidade. Curiosidades, tá ligado? Isso é verdade. Eu lembro dessa época do real. Aí a gente começou a levar pro lado mais nerd, assim, faz um pouco mais de um ano, tá ligado? Deixa, eu entrei num eu conheci um real com o Thiago me pedindo pra divulgar os posts de RPG dele na Dormindo da XP. Foi. Que era a página de RPG que eu fazia parte. Não, eu lembro de quando o Thiago me falou do real, foi quando ele pediu pra chamar a galera do HQ Fan pra fazer um podcast junto. Nunca rolou. Nunca rolou. Eu saí do HQ Fan, vim pra cá e nunca rolou. No dia que eu saí, eu falei, opa, vem pra cá. Aí, agora adivinha quem se arrependeu disso? Aí, não entra nesse assunto. Voltando a falar de maconheiro. O nome desse podcast é Você Vai Morrer Antes do Natal. Me incomoda muito essas pessoas que fazem essas coisas, né? Usam droga e tal, e fica toda hora postando nas redes sociais. Ah, sim, maconha, good vibes! Quanto maconha. Não, nem tipo de vibes, é tipo, a pessoa vive, eu amo maconha, eu sou maconha, eu sou o próprio Snoop Dogg fumando maconha, eu comi um maconhão hoje, não sei o que, maconha. Ressaca de álcool versus ressaca de maconha. Você fuma maconha, mas você não fuma maconha, mas você fuma drogas e bota café. Se você come suflé, você não pode falar de maconheiro. Vai se fuder, velho. Sabe o que é pior do que o maluco, o maconheiro mesmo? Viciado. É o maconheiro adolescente, bicho. Adolescente. Adolescente é uma merda. Adolescente maconheiro. Caralho. É só ver o Ian, cara. Adolescente é uma raça maldita. Olha aqui. Eu fiz pro Ed, mentira, não fiz não. Ativo, bicho. É muito escroto esse negócio. Aí vai lá, compartilha. Eu não tenho nada a ver, tô nem aí. A vida é tua, faz o que tu quiser da porra da tua vida de bosta. Mas eu tô dizendo que é muito escroto você ficar compartilhando coisa de maconha todo momento. Ah, quem me critica não, não sei o quê. Quer ser igual a mim. Quer ser livre, quer ser eu. O cara quer ser independente fumando maconha, velho. Isso não é ser independente. Cara, você tá vivendo ser independente é pagar as próprias contas. É, porra. Você paga pelo menos a tua própria maconha, porra. É, velho, porra, vai tomar no seu cu. Eu falava isso com um amigo meu. Ele era maconheiro vagabundo, agora ele é um trabalhador. Aí sim. Eu falava com ele. Velho, vai se fuder, para de gastar o dinheiro da tua mãe comprando maconha, velho. Vai trabalhar, vai arrumar um emprego, vai contribuir pra sociedade. Mas lembrando aí, ó, só mais uma vez, que eu tenho um amigo maconheiro. Não é um preconceito com ele. Inclusive, tem um amigo maconheiro. Tem um amigo, né? Eu vou falar um pouco pra vocês. Acho que quatro. Se você é maconheiro. Eu tenho vários. Se você é maconheiro, eu não te considero amigo. Eu te considero conhecido. Tá pra quê? Outra coisa insuportável, sabe o que é? É. Ateu que tem que ficar toda hora postando nas redes sociais. Ah, tá... Nossa, todas as minhas forças. Tipo, e o pior que não é nem. Ele nem argumenta, ele argumenta através de ateia. A página ateia. É que nem os caras falando na Redcast. A pior coisa que existe é o ateu recém-convertido. Não, até o ateu pós-convertido, velho. Ele se acha o senhor da verdade. O cara se acha soberano. Tipo, ele não acredita. Razão. Ele não acredita que existe um Deus. Ou seja, ele é o Deus, praticamente. É, não, ele leu Nietzsche falando que Deus está morto, ele... Caralho, não é mesmo isso? É. Graças a Deus que Neymar refutou Nietzsche. É. Exatamente. Porque Deus é top. Sabe o que é pior do ateu? Desse ateu todinho, cara? É ele que vive o dia todo falando que Deus não existe e depois fica querendo forçar algum estudioso como um Deus. Santo Isaac Newton. Ateu que pra mim é merda. Ateu que pra mim é merda, o ateu que diz, porra, não acredito em Deus, faz post zoando isso aí. Mas numa hora, ele numa discussão, ele solta um, pelo amor de Deus. Ah, mas ele vai falar é muito fora de controle. Ele vai falar que é a sociedade que botou isso na cabeça dele desde criança, é. Então... Não, a culpa muito, é da sociedade. Não vai ter fim essa discussão nunca. Ela fala que é força de expressão. É um ciclo, velho, é um ciclo vicioso. É um ciclo sem fim que nos guiará. Tipo assim, seja ateu, mas não precisa tu sair espalhando pra todo mundo e tal. É, não, velho. Você não precisa botar melancia na cabeça. O Igor conhece essa. Entra no bar, entra no bar um vegetariano, um ateu e um cara que faz crossfit. Filha da puta. Um cara que faz crossfit. Tu quer dizer, claro. Ai, caralho, meu tweet. E o vegetariano. Entra um ateu, um praticante crossfit e um vegano no bar. Quem fala mais? Ai, meu Deus do céu. Outra coisa que me revolta muito é vegano que tenta imitar churrasco. Churrasco. Cara, é vegano carne, carne, carne de soja. Não é carne. Carne de soja. Melancia na churrasqueira. Churrasco de melancia, eu vou enfiar o espeto no teu cu, filho da puta. O cara já na churrasqueira, seu arrombado do caralho. O que que tem no rodízio vegano? Feijãozinho de todos os sabores. Feijão verde. Feijão sem sabor, feijão puro. Tem tofu. Caralho! Eu não vi, se eu não me engano, teve um negócio aí que eles estavam tentando criar que era tipo um bacon vegano. Bacon, cara! Isso é as piores blasfêmias. Aí declara guerra. Desde o momento que o vegano faz um bacon vegano, isso é heresia, significa, mano, que ele não é feliz. Ele não é feliz. Você não é feliz, você quer imitar o que é bom. Você quer imitar o que é bom. É, você quer imitar um carnívoro. Você quer pagar de Greenpeace, mas você tá errando muito. É um carnívoro frustrado. É aquele momento que pra quem assistiu Fate, o Gilgamesh olha pro Archer. Você é um faker. Você tenta me imitar. Ai, ai. Ai, meu Deus. Coisa que me irrita agora que você puxou o assunto anime é única e simplesmente o otaku com C. Otakises Bakadesu. Eita. Que fica, não é desenho, é anime. Eu prefiro o Japão. No Japão as pessoas são puras, apesar de eles terem um dia que idolatram pênis. Isso aqui vai ficar engraçado. Olha, sobre isso, eu tenho um amigo lá no colégio que ele assiste, tá? O cara tem no perfil dele, tem até um nome escroto de anime. Eu julgo ele pra caralho por causa disso. Vamos chamar ele de Neca. Certo dia. Vamos chamar ele de Neca. Exatamente, é o Iabu. Certo dia a gente conversando, aí ele fala não sei o que, eu vi pra ele. Ah, foda-se, tu é otaku, bicho. Aí ele vira pra mim e fala: ah, Mas o teu chefe de um real a hora, ele também é. Eita! Eita! Eu olhei pra ele, eu fiquei sem reação. Eu juro. Porra, me defende, caralho. Só seja nível, seu filho da puta. Eu não sabia, espero não. Eu tô nesse exato momento escondendo. Eu tô escondendo meu. Minha almofada aqui de anime. A almofada de wife que ele comprou na CCXP. Caralho, meu, o cara gastou dinheiro com aquilo, puta merda, meu rei. R$50. Ah, o ataque não quer admitir, cara. Eu sou um apreciador. Cara, eu sou um apreciador. Tipo queijo, velho. Eu sou um apreciador da cultura 2D, é diferente. Não, a diferença é que o Thiago, ele curte, mas ele não sai falando pra todo mundo. Cara. Pois é, cara. Eu não sou maconheiro. Eu não sou maconheiro de anime. O foda é que, tipo, tem uma. Eu conheço. Não, deixa eu falar, isso eu não vou falar, não. Da próxima vez que ele falar isso, pergunta assim: quantas mulheres tu já comeu por causa de anime? Porque meu chefe já. Olha! Babaca! O que foi? Tu foi lá, Nico, Nico, Ni, aí. Nico, Nico, eu te comi. Eu já chamei pra assistir anime. Só esqueci de avisar que o anime era de casa, acho que. A pessoa chega e vai do Black. Caralho. Inclusive, eu quero mandar a primeira camisa do 1 real hora vai ser eu assistir Bible Black pela história. Opa! Olha o história. Olha o Iago aí, já soltou o roupa, né? Opa, velho. Eu assisti pela história, cara. Na segunda vez foi pela história. Eu assisti na primeira. Eu nunca assisti, velho. Eu nunca assisti. É bom. Assisti queijo pela história. A história é legal, Mas eu acho que achei a minha fase de otaku, porque 12 anos eu, na escola, brigava com meu primo pra saber quem era mais otaku. O quê? Caralho! Não! Eu sou mais otaku que você, eu assisti 50 anime, eu assisti 100. Ah, eu posso... Come minha bunda aqui, come minha bunda aqui. Você não sabe o nome da raposa de 9 caras? Do Zé Kyubi. Caralho, tinha que saber todos os chakras, sei lá, com Sharingan, não sei o que é porra daqui. Tu fazia jutsu, uma coisa que eu odeio é otaku que quem fica nunca fazendo jutsu até hoje. Gente que leva bandana Naruto pra escola pra ficar fazendo jutsu. Nossa, gente que tem bandana. Gente que faz correr Naruto. Se você apanhou na escola não, por causa não, disso, você apanhou merecidamente. Ó, corrida Naruto é uma coisa, que tipo... É engraçado, é uma parada engraçada. Ele a sociedade também, porra. Ele alimentou um real com meme. Ele tá botando pão na minha mesa. Ah, tá. Exatamente. Não, e outra coisa, a corrida Naruto não é necessário ser um ataque retardado. Você tá aí porque você já viu Naruto. Só precisa ser retardado. É engraçada. Só precisa ser retardado. Você pode usar desculpa que é doente. Retardada. É, mas não, não é nem isso, velho. Você simplesmente... Porra, acho engraçado o jeito que o Naruto corre. Tá tendo corrida Naruto, eu vou lá correr. Mas pode ser só isso, velho. É, pô, vai zoar com isso, mano. Não é porque... Você pode estar lá pelo vamos zoar. Você não precisa estar lá porque você realmente quer ser o Hokage da Vila Oculta do Ceará. Yeah. Mas tem gente que vive assim até hoje. Caralho, o cara tá me zoando. O Ian já quis ser o Hokage do Ceará. Eu não. Ah, mas aí é o Ian, né? Ah, tomando o cu, pô. Eu queria... Já que a gente tá falando do Ian, que a gente começou uma zoeira com ele na época que isso viralizou. Pessoas que comentam nas suas amizades recentes. Nossa, eita, isso aqui vai ferir muita gente. Sabe o que é engraçado? Que o Thiago foi um dos primeiros que começou. Eu cheguei em um momento, tipo, o Thiago era tão filho da puta que eu cheguei em um momento que eu adicionava umas meninas conhecidas de madrugada, porque não adiantava, cara, bonito. De madrugada eu também tô acordado. Essa dica quem deu foi eu pra ele, inclusive. Cara, nessa zoeira eu acho muito foda essa zoeira, né? Eu não acho ruim, não, na verdade. Eu sou bem hipócrita nesse negócio, porque eu odeio. Eu odeio quando fazem comigo, mas gosto de fazer nos outros, então. É isso. Eu gosto quando é um bullying. É um bullying. O cara faz bullying. Eu tenho criatividade pra fazer isso. Eu não consigo. É. Ah, mas também, né? Ultimamente não tem mais criativo, não. Inclusive, eu acho que eu adicionei uma amiguinha do Ian, que eu achava que era namoradinha dele. Ah, vai tomar seu clube. Ô, Camila, um abraço. Ai, cara. Tipo, outra pessoa que o Thiago adicionou, que era, o sobrenome era Rocha. Aí o Ian veio com a Rocha. Cara, previsível. Previsível. É 8 horas da manhã, bicho. Eu tava acordado. E aí, gente? O da piada tão ruim que todo mundo morreu, foi isso? Eu perdi a vontade de continuar. falando, falaram dos negócios, ficou chato, chateado, Thiago. Rogério, você não é chato pra caralho, por isso. Pô, trabalho, eu, trabalho. Não. Antes disso, faculdade. Eu, a faculdade odeio, não chega nesse nível, então. Eu odeio gente que interrompe o professor pra tentar parecer não, inteligente. Isso aí, isso aí é faculdade e colégio. Isso aí é faculdade e colégio, tem essa não. Faculdade e colégio. A pessoa não fala porra com porra. Meu irmão, eu tava na minha aula de matemática. Pior do que isso, pra mim, é o maluco que pergunta o que o professor acabou de explicar. Nossa senhora, é uma porra. O professor fala, mas foi isso que eu disse. Aí ele fica, Ah, tá. Eu foi o que eu acabei de falar, ele, ah, sim. Ah, cara, tu acabou de me lembrar de uma coisa que eu odeio, quando passa comigo, é alguém dizer pra eu fazer uma coisa que eu já tô fazendo. Ô, Iago, faz a camisa. Ô, Iago, faz a camisa. Não, faz a camisa. É, Iago, faz a camisa aí, Iago. Isso não é um exemplo. Ah, é verdade, ele não tá fazendo, tá ligado? Ele não tá fazendo. Uma coisa também que eu odeio de coração, velho, é realmente de coração de verdade, é quando as pessoas, elas simplesmente acham que tudo que elas fazem é absurdamente incrível e o que você faz é uma bosta. Ô, louco. É. Sabe como é que é? É babaca, porra. É babaca em geral. Mas na faculdade acontece muito isso. A gente se acha super inteligente, ah, mas eu sou mega inteligente, sou super, super incrível, e chega lá, a pessoa não é porra nenhuma, só tá repetindo o que ela leu no livro, e o professor tá tipo, caralho, velho, qual o seu problema? Você tá falando isso, sabe? É uma bosta, velho, quando a pessoa interrompe o professor ou interrompe alguém pra poder querer parecer mais inteligente, só que vai falar o óbvio pro cara. E às vezes ele nem fala o óbvio, ele erra praticamente. Sim, não, é. Teve uma vez na aula de semiótica, eu comecei a falar de questões de signos em filmes, porque é o meu TCC. Aí eu tava falando sobre Poderoso Chefão. Lembrando que ele não tá falando de signos do... Não, outra coisa. Isso vai entrar na roda, viu? Isso vai entrar na roda também, se preparem. Ó, você cor de signo, tá chegando tua hora. Tá chegando tua hora. Aguenta mais um pouquinho. Não adianta se esconder, não. Não adianta esconder esse mapa astral aí, não. Eu ia falar de você, filha da puta. Não, você vai ser zoado antes de acabar esse podcast. Mas continua. Você, filha da puta. Então, velho, tipo, eu tava falando sobre... Eu acho que foi sobre Poderoso Chefão. Aí eu comecei a falar sobre a questão das laranjas. Ele quis dizer que em o sexto sentido era cor laranja também. Aí eu tipo, hã? Eu também não entendi o que ele disse. Em laranja, em Poderoso Chefão, tudo que tem uma laranja na cena acontece logo depois uma coisa trágica. Uma morte. Caralho. É um signo que o Coppola colocou no filme pra poder... premeditar as catástrofes do filme. Por exemplo, a cena antes do cara acordar com a cabeça de cavalo, ele tá tomando café, tem uma cesta com laranjas, ela tá em foco. Dom Corleone, antes de passar mal, antes de morrer, né, ele tá com o neto numa plantação de laranjas. Tem um monte de coisa. Quando ele sofre o atentado, ele tá comprando laranjas. Tem todo esse significativo na trilogia do Poderoso Chefão. Aí, tipo, eu tava falando sobre isso. Só que em O Sexto Sentido, é com questão da cor vermelha. Sim. Só que ele, não... É laranja igual em sexto sentido. Aí eu, hã? Aí sabe quando você olha assim, tipo, você, que esse merda tá falando? Aí eu fui ver e falei assim, não. Aí ele, claro que é a cor laranja. Eu falei, meu querido, é a cor vermelha. Aí eu virei e falei, você é daltônico? Aí ele, não sou não, porque você tá perguntando isso? Não, eu tô te perguntando uma parada, tipo, séria, porque, tipo, eu não sei, velho, parece que você... Pergunta se ele botou filtro no media player dele. Você botou filtro, tipo, você viu no Instagram o seu filtro, porque, velho, é vermelho. Eu falei, meu querido, meu TCC é sobre isso. Você vai querer discutir comigo? Carteirada. Carteirada. Bota o babaca. Velho, não, é porque, tipo, eu já tava enchendo o saco, eu tive que ser o babaca na carteirada. Aí ele, não sei o que. Eu falei, cara, então porque não é sul, velho, não fala merda. Não, hoje em dia, com o YouTube, cara... Não vem querer me interromper. Hoje em dia, não vem querer... Rogério, você não é chato pra caralho, por isso. Agora, pra botar o pão na mesa e falar de signos? Bora falar de signos. Qual é o signo de vocês? Eu não faço com gente de Áries, tá bom? Nossa, surgiu da cinza pra falar de signos. Surgiu da cinza pra falar de signos, né? Isso que pariu. É o curso de psicologia. Gente, você sabe, né? Signos só serve pra saber qual é o seu cavaleiro de ouro. Eu já peguei uma menina porque ela... Porque a lua dela tava em leão, eu falei, pô, que maneiro, tal, etc. Bati mó papo de entendedor de signos com ela. Porra, alguém me ensina agora depois dela. Qual é teu signo? Ai, gente, obrigado. Eu acho que deu pra ser aquário, né? Aquário? Aquário. Horrível. Ainda, puta você, merda. Você ainda vai achar teus peixes. Você ainda vai achar teus peixes. Você, você realmente segue a fundo a filosofia do filósofo Piton, né, cara? Piton. Eu vou na frente do filósofo Piton. Pra comer alguém, meu parceiro. Não existe. Você respira pra comer alguém. Pra que foi? E a prega que tu edita o podcast? Tu acha mesmo que vai comer alguém editando o podcast? Não, vou te comer mesmo. Ô, louco! Ao vivo. Essa, o que acontece quando um funcionário quer assediar o chefe? Chuveira. Tá. Demissão por justa causa. Justa causa, Ian. Ah, não vou te dar salário esse mês. Ai, caralho. Mas sério, signo não serve pra nada além de botar a culpa da sua, do seu fracasso em alguma coisa. Tem essa. Ah, eu jogo a culpa do meu fracasso em você mesmo. Signo só serve pra ocupar um espaço no jornal lá dele. Mas eu te falar um negócio. Uma professora minha me falou isso na faculdade. Que quem escreve sobre signos no jornal não entende porra nenhuma de signos e preenche com qualquer merda. Por quê? Ah, e alguém entende? Tipo, é sério. Eu tô falando sério. Eu não acredito. Eu não saí na sexta-feira com camisa verde com o número 27 pra você me dizer isso. Mas é verdade, meu amor. Você pode não querer acreditar, mas é verdade. E a professora virou pra mim e falou, cara, porque um aluno tava falando de signos, etc. Eu falei, cara, isso aí é besteira, você não pode pautar sua vida por causa disso. Ela virou e falou, ah, ele tá certo, porque principalmente o... Tudo que era escrito de signos no jornal que eu trabalhava, não vou falar o jornal, obviamente. O dia. É... Então... Eu acho que o Thiago acertou. Meu Deus do céu. É... Ela falou, cara, lá é tudo inventado, velho. Desculpa aí, mas lá é tudo... Ah, mas você não pode escrever sobre signos sem falar uma coisa que não tem nada a ver. Mas... Ah, cara, querida, todo mundo faz. Ela falou, querida, todo mundo faz. Não tem nenhum tipo não tem nenhum tipo de ciência aplicada em signos pra você botar alguma coisa. A pessoa fala, seu dia vai ser muito feliz, use a cor laranja. A pessoa vai entender então que o grande João Pedro é uma farsa. Bicho, sim. Não, ele não precisa ser uma farsa. Eu tô falando do horóscopo em geral. Se o cara faz astronomia, astrologia, sei lá. Astronomia é coisa séria. Astronomia é coisa séria, eu sei. Mas sei lá, né? Que na faculdade de astronomia tem uma extensão lá, extensão charlatanismo, e você aprende sobre signos. Só pra ofender mais uma parte do nosso público, se você acredita em astrologia, você é um vagabundo de merda. Ainda se você culpa, né, a astrologia por você ser um vagabundo de merda. Cara, eu odeio mas gente. Mas a gente ainda te ama, viu, gente? Gente que vira e põe culpa nas suas filhas da putagem no seu signo. Aí já é demais. Porque eu sou muito filha da puta, porque é meu desculpa, signo. Eu queria dar um exemplo disso, mas eu não entendo porra nenhuma disso aí, graças ateu, a Deus. Ateu que acredita em signo. Nossa, caralho, nossa, eu acredito em signo. Caralho, tem que apanhar de vara de bambu, velho. Tem que apanhar de vara de bambu nas pernas, pra deixar de ser otário. Tem gente que muda, troca até de amigo por causa de signo. Cara, nossa, não, cara, eu tô falando, cara, a menina só ficou comigo porque a lua dela tava em Leão, tô falando sério. Meu Deus, do fundo do meu coração. Depois vai lá no chat do Facebook e me explica isso direitinho. Minha lua no seu signo. Eu não sei o que significa isso, mas ela falou, minha lua tá em Leão, eu tô querendo me pegar. Ô Igor, minha lua, a sua lua no meu signo e meu pau no seu cu. É exatamente isso. Aí depois que a lua dela mudou de signo, ela não ficou mais comigo. Aí tu tira. Aí eu fiquei mó bad, eu falei, tipo, caralho. Tava ficando com ela amarradão e tal. Aí a menina, só porque, sei lá, a lua mudou e foi, sei lá, pra câncer. Foi da outra pessoa, Igor, foi desculpa dela. A lua dela tá namorando, não sei qual. A lua ficou, deu uma estabilizada agora. Ó, o André sugeriu... discussão de internet, uma coisa que me irrita bastante... Você. É o Ian. Nossa, o Ian, quando alguém fala sobre o Snyder, é uma coisa que me irrita bastante. Uma coisa que eu odeio é o Bira enchendo o saco sobre Hanzo. Ah, tá pistola, bebê? Caralho, esse assunto que eu tenho tantas ramificações que é melhor a gente seguir só um caminho, gente. É, melhor. Ah, a cara, gente já tá se agredindo aqui entre oi, as pessoas. Ô, Inaí, eu falei de comida, o Igor pensou que era com ele, bicho. Fala. Agora, continuando, uma coisa que me irrita bastante é o eleitor do Bolsonaro com 14 anos que quer pagar de opressor. Ah, velho, esses caras não oprimem nem o Todd deles na geladeira. Gente, uma coisa que me irrita bastante é qualquer tipo de eleitor de Bolsonaro. Não, o que, na verdade, o que me irrita, eu vou nem ficar em cima, um lado do muro, eu vou ficar em cima do muro. O que me irrita é tudo de política, tudo. Eleitor de um lado, eleitor de outro. E anarquista. Mas sério, eu me irrito muito com político, porque, tipo, tem gente que não aceita a opinião do outro. Não importa se for o cara torce, nossa, gosta do Bolsonaro, gosta do Lula, Lula ladrão roubou meu coração, não importa, pô. Os dois lados me irritam, e os dois brigando me irritam mais ainda. Nossa, sim. Lacração de internet me dá um ódio. Lacrei. Que sobe a veia no pescoço. Não é nem o berro, é o lacre em si, tipo, vou fazer textão pra poder. Pra mim, vou tirar pra poder causar na internet. Vou tirar a foto do meu copinho da Starbucks aqui. É. O que me irrita é a porra da menina que foi lá naquela barbearia masculina, que ela disse que foi tratada mal, aí a própria dona da barbearia falou que ela não foi tratada mal e tem filmagem dela fazendo escândalo dentro da barbearia, porque os caras quiseram cortar o cabelo dela. Esse tipo de coisa me dá um ódio. Me dá um ódio do fundo do meu coraçãozinho. Porque eu tenho amigas que realmente são feministas radicais, tipo, mas elas não são desse tipo de vou fazer textão pra lacrar. Elas fazem a causa delas, elas ajudam ONGs, elas são realmente produtivas e não ficam só na internet enchendo o saco das pessoas. Obrigada. E me dói pra caralho. Te amo, não é isso daí. Ajuda o pessoal. Eu acho que, tipo assim, essa galera que, tipo, só tá no ajudando o movimento feminista pra poder lacrar e ganhar like no Facebook, me sobe um ódio que eu não sei o que eu faço da minha vida, velho. Sério. Eu já briguei muito desgraça sério com uma garota cabeça. Por causa disso, velho. Cara, desgraça a cabeça num nível absurdo, cara. É tipo, ser muito filha da puta você querer participar de uma parada só pra poder ganhar like no Facebook. Gente que comenta nossas coisas e não dá like. Odeio. Nossa, pior ainda é quando compartilha. Nossa, você acha que tá aqui fazendo o quê, meu filho, nesse grupo? Dá um like aí, deixa teu like, caralho. Nossa, não, mas sabe o que eu odeio do fundo do coração? Gente que ouve o podcast não comenta aqui. Nossa. É. Gente que a gente faz um puta podcast bacana, foda pra caralho, mas a pessoa prefere compartilhar shit posting que a gente faz na página. Isso me Nossa, dá um ódio. Sim, me dá ódio, sabe o quê? Quando eu passo um dia todo fazendo um artigo muito pica, daí depois eu faço uma notícia sobre pornô de Overwatch e ganha mais visualização pro meu artigo. Porque é disso que o povo gosta, e daí? Eu vou começar a fazer artigo só assim. Você acha que a review do Jack saiu de graça, né? Muito bom. Nossa, aquela review roda até hoje. Sério mesmo, eu vi na minha timeline um dia desses. Imagina quando vai chegando no 2017, cara, com a nova leva. Mas continuando na, mais ou menos, assim, uma outra coisa também que me irrita, que é mais ou menos no livro daquilo que o Igor falou antigamente, ou anteriormente, tem uma coisa que me irrita também, eu penso esse pessoal, esses movimentos, como eu posso dizer, movimentos étnicos, vamos dizer, esse pessoal negrista. Que tipo, eles olha, vocês não passam, podem falar mal do Iago não, que ele é negro, eles também passam, vai ser eles assim. Passam do limite, tipo assim, teve um exemplo que eu nunca esqueci, que eu fiquei com ódio assim, que tem um cara, um rapper, que é o Rael da Rima, ele arranjou a namorada, que é a namorada dele é Japa. Aí ah, disse, palmiteiro, sim, lembro, nossa, isso me dá um ódio quando o negro aí, fala tipo, que negro é palmiteiro. Pois é, eu vi que a gente postou a foto dela lá no Facebook, foi um cadinho de menina lá, desses movimentos a favor da raça negra, falar, né, que tá errado, que ele é negro, tem que pegar negro também, não pode pegar branco. É só um momento. É, depois que o Iago falar raça negra, é o momento que o Iago vai botar a raça negra pra tocar, né? É. Se não tiver, eu nem ouço o podcast. Tá vendo que ele tá aqui pra ouvir. Cadê ele? Saiu pro TV? Ele saiu! Ele entrou no errado. O Ian tava no Overwatch de treinamento. Ó, uma coisa que eu odeio também. Bom, Thiago. Falar aqui. Você falando de música? Essa galera aí que tá falando. A galera que escuta Thiago York, pronto, odeio. Vai tomar no cu que escuta Thiago York, mano. Na moral, quem é Thiago York? É um merda do caralho. É também, cara. Já tive que levar minha ex em Petrópolis, que é longe pra caralho daqui, pra poder ver essa porra do show desse filho da puta. Eu dormi o show inteiro. Eu também não sei quem é esse cara, não. Eu não sei quem é esse Thiago, não sei quem é. Eu gosto quem é o Thiago. Físico, também não sei quem eu gosto do Thiago. O Thiago eu conheço é o Amorim. Ah, Thiago, pão no seu cu. Mas é porque ele fazia a música. Gaguejou, perdeu. Naquela época ele fazia música pra novela, tinha uma música legal, né? Porque ele não era hipster. Ele cantava em inglês, na verdade. Mas assim, o problema não é nem o artista em si, na verdade é os fãs, cara. Nossa, exatamente. Uma coisa que eu não realmente importo, coisa que eu acho chato. Sabe um fã que eu acho chato? É fã de Engenheiro do Havaí. E fã de Los Hermanos. Nossa, Los Hermanos pra mim é aquele negócio. Los Hermanos, eu não gosto da banda, nem da banda e nem do fandom deles. Cara, pior tipo de fã é fã do Legião Urbana. Nossa senhora. Aquele maluco. Eu pensei que eu fui fã de tudo isso. Aquele maluco que vai pro. Negra, é boa, pô. O cara vai com violão, canta, porra. Sei lá, geração Coca-Cola. Tipo, o cara. Ela. Oi, Maria João, não sei. Meu lado. Não, oi, gente, amor. Você tá lá, comendo uma picanha top. Vai tomar no cu, velho. E a pessoa chega do seu lado e canta Pais e Filhos. É preciso. Meu irmão, a realidade é que o Renato Russo morreu foi de desgosto. Nossa, pesado. Renato morreu e foi pouco, velho. Caralho. Tomar no cu. E o pior é que, tipo assim, a galera pinta a Legião Urbana como se fosse, caralho, é o patrimônio mundial do universo cultural brasileiro. A maior banda de rock do Brasil. É. Mano, vai tomar no seu cu, velho. Porra, tinha umas músicas bacanas, né? Tinha, mas a maioria das músicas deles eram canções traduzidas de músicas italianas, velho. Porra, tem muita música deles que é assim, velho. O Renato não era gênio, desculpa te falar aí, cara. Desculpa estragar sua infância. Gente, vamos começar a falar as músicas. O Renato não pegou tudo em Ouro Preto, né? Velho, total. Não, ele tem regra. Essa que eu cantei agora, que é Hoje à Noite Não Tem Lar, é a música do Menudo. Que é Hoje Me Voy para México. Eu sei tocar essa música no violão, porque uma ex-namorada minha gostava, eu tocava pra ela. Mas. Nossa, velho. Segue o filósofo Piton mesmo, cara. Porra, eu sigo, velho. Eu tinha 16 anos. Muito antes de conhecer. Primeira namoradinha, você não vai ouvir pra ela a música que ela gosta? Porra, eu tocava chorando sangue, mas eu tocava. Tem que ser mas assim, uma coisa, velho. Uma coisa que eu também não gosto, também acho muito chato, é aquela galera que tá falando mal de... Dizendo que letra de música de funk é baixa e fica ouvindo as paradas, sei lá, outras bandas K-pop. Que cantam a mesma coisa. É. Só muda o idioma. Só muda o idioma, é. Ouve 50 Cent e Eminem e fala que o funk carioca é uma coisa promíscua. Gente, uma coisa que me irrita muito é gente, tipo, que é contra a homofobia e é fã do Eminem. Oi? Ah, vai tomar no seu oi? Cu, né? Mas é, você já viu, meu Deus do céu. O quê? Qual? Cara, não tem como. É tipo, a pessoa reclamar de um funk que escuta aqui e bater palma pra 50 Cent e ele nem sabe. É muita hipocrisia. Isso aí tudo bem. É outra coisa que tu falou, que eu tô abusando. Ah, não, mas é, realmente, ele já deixou bem claro, gente, pelo amor de Deus. Quando? Ele deixou bem claro que ele é nazista? É, ainda não ficou muito claro. O quê? Ele deixou bem claro que ele odeia gays, é... Tu mata sim. Mesmo? Nossa. Eu nunca gostei de ele, né? Deixa eu ver aqui. Eminem. Racist. Homofóbico. Homofóbico. Homofóbico. Gente, não fala inglês, não, por favor. Só porque... Não podem achar o podcast tomar processo. Caralho. Melhor do que isso. Melhor do que isso é só... Ah, em Rap God? Que tá falando isso que disseram. Ah, bicho. Se a gente... Ah, velho. Para. Ah, não. Mas, gente, realmente, Eminem é uma coisa muito ruim. Rap em inglês, pra mim, ruim só presta Soulja Boy. Cara, rap é ruim, velho. Soulja... Caralho, tira ele desse podcast. Soulja... Que irrita a porra dela. Soulja... Soulja é rap? Melhor do que Eminem. Soulja é rap? Soulja... Soja pra mim é um negócio muito ruim, velho. É a tentativa de fazer hambúrguer. Uma coisa que um filho da puta de um vegano usa pra poder substituir alimento. Para de falar de rap se vocês não conhecem, porra. Olha o Iago. Agora, cara, eu passei na adolescência e infância tudo escutando rap, bicho. E soja não é rap. Desculpa. Soulja Boy não é rap? Soulja Boy é. Entendi, soulja. Soulja é reggae, né, seu burro? Soulja Boy é reggae. Soulja eu conheço porque meu irmão ouvia essas porra. Quem nunca teve aquele amiguinho com pulseira do reggae que ouvia Soulja e dizia paz? Eu tenho esse meu. Se eu tivesse, eu ia bater nele. Eu tinha o grupinho de amigos que eram regueiros. Então, não mas uma coisa que eu detesto é pulseirinha significando qualquer coisa. Porque eu tenho essa pulseirinha aqui. Não, pulseirinha do equilíbrio. Deixa eu interromper essa porra pra falar. Caralho, teve uma. A mãe de uma conhecida minha, ela comprou aquelas pulseirinhas. Umas pulseiras meio estranhas, parecia até aqueles negócios de prender cabelo. Uma vez eu quase rasguei, ela falou, cuidado, não pode rasgar. Aí eu falei, ué, por quê? Ah não, porque essa daqui significa que se eu rasgar eu tenho que tirar roupa, eu tenho que ficar pelado. Ô, tem potencial. Tinha isso, pulseirinha de várias cores, é que você tinha que... Você não rasgou, rasgar. Ele é um fiadinho mesmo. Tá muito louco. Gente, mas essa época da escola de pulseira foi a época mais pior na minha escola. Porque era um arrancar de pulseira e tipo... Meu Deus. Alguém ficou pelado? Não que eu saiba, né? Pior que eu peguei essa no final do Fundamental 2. Cada um tinha uma cor, aí cada um dizia uma coisa. Se alguém rasgasse da cor vermelha, sei lá, tem que transar com a pessoa. Isso deu uma merda. Isso deu uma merda. É a mesma pulseira que eu tô dizendo. A menina tinha 12 anos usando esse bagulho, bicho. Que a mãe dela tinha comprado. Isso deu uma merda em rede nacional. E o que foi? Porque ela é a pulseira do estupro, tá ligado? Uhum. Caralho. Isso deu uma merda grande, cara. Isso aqui foi o que? 2008, 2009, isso aí? 2009. Foi 2009. Meu irmão, eu saí do ensino fundamental. O colégio lá mesmo que eu estudava proibiu essas coisas. Bem, então, onde eu estudava também. Quem só entrava no colégio, se mostrasse o braço, tinha que tirar quem tivesse. O meu não teve visto no começo, não. Eu não lembro se teve alguma coisa. Eu não lembro se no IF a gente pegou isso. Eu tô realmente tentando lembrar. Mas é, gente, qualquer tipo de pulseira com significado é uma merda. Tipo aquelas de fio de telefone que aparecia... Ah, essa daí mesmo. Sim. Mas essa daí a pulseirinha da putaria. Ah, você é safado. Você veio de Canoa, de Brasília. Para com isso. É de Canoa. O Thiago nasceu roubando a gente. Eu roubo hoje em dia. Conheceu, caralho, velho. É sensacional as fotos do Thiago pré-crise. Thiago pré-crise, né, velho? Pode crer. Hoje ele é branco. Antes ele era negro e forte. Hoje ele é branco e gordo. Ai, pois ele comeu o outro Thiago. Eu conheci o Thiago. O Thiago é o Majin Buu. É o Majin Buu.